Então, uma boa noite a todos. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos. Gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade de estar nesta noite e de podermos falar do Evangelho de Jesus, falarmos da doutrina espírita, que são um dos conhecimentos mais importantes que nós podemos obter na vida. Nos nossos dias nós precisamos conhecer muito o Evangelho, conhecer muito a mensagem do Cristo. Precisamos entender muito a doutrina espírita, porque será desse conhecimento que nós vamos adquirir a força, a energia para a gente enfrentar todos os impedimentos que a vida possa oferecer. Fala-se muito nos nossos dias de problemas, de lutas, de desafios, mas eu posso garantir, nunca existiu um momento da história da humanidade que a humanidade não teve lutas e desafios. Nunca existiu momentos na história do homem sobre este planeta que ele não enfrentou muitas dificuldades. Então é natural existirem problemas. E nós não podemos nos atemorizar. Não podemos permitir que o medo tome conta das nossas vidas e nos conduza. Porque normalmente, os seres, quando são pressionados pelo medo, eles optam por retrair-se, fechar-se ou atacar. E nós sabemos que aquele que se fecha no seu próprio mundo não tem condições de evoluir. Ele bloqueia a possibilidade de interação com os outros e ele paralisa a sua evolução. Aquele que parte para a violência, ele acaba trazendo dor e sofrimento para o próximo e para si mesmo. Então nós temos que, com esse conhecimento bendito que nós temos da doutrina espírita, explicando o Evangelho de Jesus, nós temos que usar esse conhecimento para nos fortalecermos, para seguirmos confiantes nesse mundo abençoado que nós vivemos. Então, nós vamos nesta noite relembrar algumas passagens importantes da vida de um grande discípulo de Jesus. Ele que deixou de ser um simples discípulo e se tornou apóstolo. Um verdadeiro apóstolo de Jesus, um verdadeiro propagador das ideias de Jesus, um grande exemplo. E é curioso que a vida desse homem, ela é muito parecida com a nossa, e há uma explicação para isso. Jesus, quando escolheu para os seus discípulos, ele buscou pessoas de diferentes condições espirituais. Ele busca um ser como João, que ficou conhecido como João Evangelista, que tinha uma grande sensibilidade, já era um espírito um pouco mais avançado que a média das pessoas daquele tempo. Mas na maior parte, Jesus escolheu pessoas simples para serem seus discípulos. Muitos estudiosos dizem que, na verdade, os discípulos de Jesus foram pessoas muito bem preparadas e realmente eram espíritos que tinham condições para compreender o Mestre. Mas eles representavam a média da humanidade. Eles representavam a condição geral da humanidade. E há uma explicação lógica que denota a grande sabedoria de Jesus. Se Jesus tivesse escolhido para ser seus discípulos apenas pessoas com grandes qualidades já conquistadas, o Evangelho de Jesus seria uma enganação. Se ele escolhesse só espíritos adiantados na evolução, hoje nós teríamos todos os direitos de dizer: Jesus, eu não posso te seguir. Porque a sua proposta só serviu para pessoas que já tinham aprendido muito na evolução espiritual. Mas não. Nós, quando estudamos vidas como a de Pedro, que falaremos nesta noite, nós vamos perceber que Jesus escolheu homens com defeitos, com imperfeições, para mostrar que aquele conhecimento espiritual que ele trazia tinha o poder, sim, de transformar vidas. Tinha sim a possibilidade de mudar a vida daquele que seguisse aqueles passos que Jesus indicava nessa longa caminhada do aprendizado espiritual. Por isso que é tão importante nós conhecermos a história desses primeiros homens que seguiram Jesus, das primeiras mulheres que seguiram Jesus. Nesta noite poderemos falar apenas algumas coisas sobre a vida de Pedro, porque Pedro tem uma riqueza de vivência com Jesus, tantas experiências impressionantes, que ele consegue mudar-se, consegue se transformar, mostrando como a mensagem de Jesus foi poderosa naquele tempo e até hoje nós podemos considerar que os diálogos que Jesus tem com Pedro, que ficaram relatados na bibliografia que logo mais eu vou indicar, eles são diálogos com toda a humanidade em todos os tempos. O que Jesus fala para Pedro, o que ele orienta para Pedro, se nós aplicarmos em nossas vidas, nós poderemos realizar grandes coisas espirituais. Poderemos ter grandes conquistas espirituais. Poderemos transformar a nossa vida. E nós vamos ver que Pedro tinha reações e atitudes muito semelhantes à que nós temos. Talvez não alcancemos a grandeza espiritual que este espírito alcançou na vivência direta com Jesus. Talvez não consigamos numa encarnação fazer o que ele fez, mas certamente nós teremos a possibilidade de iniciar nesta vida grandes transformações espirituais se começarmos a colocar em prática esses ensinamentos, porque nós vamos ver pela história dele que ele pôde mudar a sua vida. E aqui nós temos algo grandioso da missão de Jesus. Jesus, ele foi extraordinário, não porque ele produziu fenômenos impressionantes, como caminhar sobre as águas com seu corpo físico, porque ele possibilitou um dos seus discípulos, Pedro mesmo, caminhar nas águas. Jesus foi extraordinário, não porque ele curou cegos de nascença e fez eles verem, não porque ele conseguiu curar casos de obsessão gravíssimos. Jesus não foi extraordinário só por isso. Ele foi extraordinário porque ele pôde propor às pessoas do seu tempo e a todos que viriam no futuro uma grande possibilidade de mudar as suas vidas, uma grande possibilidade de mudar os seus corações. E ele então pôde transformar vidas. Qualquer um que já tentou mudar a si próprio, que já entendeu a necessidade de fazer a tal reforma íntima, a tal renovação interior, sabe o quanto é difícil mudar a si mesmo. Imagine você instruir inicialmente um pequeno grupo e mais tarde essa mensagem ir propagando e ir atravessando séculos e ela produzir mudanças na vida das pessoas. Jesus é extraordinário por isso, porque a proposta que ele traz de vida é a de transformação e é algo que aquelas pessoas que sinceramente moldaram as suas vidas dentro do verdadeiro ensinamento de Jesus produziram grandes realizações espirituais, como veremos nesta noite que Pedro o fez. Então nós vamos inicialmente lembrar algumas passagens interessantes, como o convite que Jesus fez a ele para se tornar pescador de homens, quando Jesus perguntou a ele e aos outros discípulos quem era ele, Jesus, quando Jesus disse que ele era a rocha, quando Jesus caminhou com Pedro sobre as águas, quando ele disse para Jesus que Jesus não lavaria os seus pés. Há inúmeras passagens. Nesta noite nós não temos como falar de todas, como eu já disse, mas quem tiver interesse de conhecer outras passagens, podemos conhecê-las através dessas fontes de estudo, os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João, que hoje nós temos numa tradução realizada por um grande estudioso da doutrina espírita, o Haroldo Dutra Dias, publicado pela Federação Espírita Brasileira, uma tradução do Novo Testamento fiel aos textos originais, sem interpretações teológicas, sem inferências ou conclusões que levem a determinada doutrina. É uma tradução literal do texto bíblico em grego, mais confiável, que traduziria esses textos primitivos que sobreviveram. Então é uma tradução muito adequada para conhecermos. E também o livro de Atos dos Apóstolos, que também está aqui nessa tradução. Mas quando nós lemos a história de Pedro e dos outros discípulos, as passagens do Evangelho, diretamente nessas fontes, parece que nos falta algo espiritual ali. Parece que nos falta algo um pouquinho mais além. Então nós vamos ter duas referências da literatura psicografada espírita que nos traz importantes notícias sobre várias passagens do Evangelho e sobre a vida de Pedro, como o livro Boa Nova, que conta o aprendizado inicial de Pedro junto a Jesus, e um outro livro extraordinário, Paulo e Estevão, que tem como personagem principal o apóstolo Paulo e Estevão também, mas Pedro aparece ali. Nós podemos fazer um estudo comparativo de Pedro no livro Boa Nova, aquele que ainda é discípulo, e verificar o quanto ele se transformou quando ele passa a ser, então, verdadeiramente apóstolo. Quando nós vamos ver algumas passagens que relatam as atitudes, a postura que Pedro tinha frente a várias situações. Ele foi alguém que conseguiu viver os ensinamentos de Jesus. E ele trouxe uma contribuição para a vida dele e para as outras pessoas de forma extraordinária, porque entendeu a mensagem do Mestre. Então vamos começar falando daquele momento inesquecível da vida de Pedro, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Pedro era pescador, todos sabem. Ele e o seu irmão André estavam lá no seu trabalho diário, quando Jesus, passando, os chamou e disse: venham ser pescadores de homens. Alguns estudiosos dizem que eles já conheciam Jesus. Outros consideram que esse foi o encontro. De qualquer maneira, foi neste ponto que ele iniciou realmente o seu discipulado. Ele começa a aprender com Jesus. Essa situação tem um exemplo, ele tem um simbolismo muito profundo para nós. Nós podemos considerar que todos nós somos, como Pedro, um dia chamados por Jesus. Não temos a felicidade de sermos chamados pessoalmente, diretamente, pela presença física do Mestre. Mas, de alguma forma, Jesus, em algum momento, nos chama em nossa vida. Ele nos chama em algum momento. Para algumas pessoas pode ser essa noite, porque falaremos da sua mensagem. Para outras pessoas pode ser um momento de grande dor, de grande sofrimento. Mas, em algum momento, a mensagem de Jesus nos toca mais profundamente. Se nós pudermos, por esforço de nossa vontade, procurarmos esse chamado, nós seremos muito felizes. Não aguardemos os momentos de dores maiores na vida para buscar Jesus como verdadeiro mestre da vida. Não aguardemos o momento de maiores dificuldades, porque há momentos na vida que nós, até já conhecendo a mensagem de Jesus, que nós já até entendendo muitas coisas do Evangelho, parece que não atendemos esse chamado. Parece que aquilo não nos toca tão profundamente. Mas aí vem as dores, vem o sofrimento, vem a dificuldade, vem a falta de rumo na vida. Alguns se desesperam, outros buscam as mensagens consoladoras do Evangelho, as mensagens esclarecedoras, e encontram finalmente esse Mestre. E aí passam a dedicar a sua vida. Há inúmeras histórias de pessoas que só conseguiram, pela dor, pelo sofrimento, realmente se tornarem seguidores de Jesus. Mas que nós, na doutrina espírita, sabemos que podemos, através do nosso entendimento, do nosso estudo, da nossa compreensão, torná-lo nosso mestre. Tornar aquela luz que vai nos guiar nos caminhos do mundo. Por isso que nós precisamos estudar tanto, nos empenhar tanto, para permitir que essa mensagem nos toque. E possamos fazer como discípulo, largar as nossas redes, ou seja, os nossos interesses imediatistas da vida, e tornar Jesus como prioritário. Hoje nós fizemos isso. Vencemos obstáculos, desafios, impedimentos, e estamos aqui, falando e ouvindo de Jesus. E graças a Deus nós podemos estar hoje aqui. Que bênção, nós podemos, de alguma forma, talvez não tão tocados, não tão interessados, mas podemos estar aqui. Porque há momentos na vida que o que mais queremos são palavras alentadoras, palavras confortadoras. Queremos um ambiente que nos sustente espiritualmente, que nos fortaleça. E muitas vezes nós não encontramos isso. Por isso que uma noite como essa, ela deve ser considerada por nós como uma bênção. Porque aqui nós temos toda a proteção espiritual, todo o envolvimento amoroso da espiritualidade que trabalha ativamente aqui, nos envolvendo, nos ampliando a nossa compreensão, favorecendo o nosso entendimento, nos chamando de alguma forma. Às vezes ouvimos milhares de palavras que o palestrante vai dizer, mas uma só nos toca, porque aquela tem a ver com a nossa vida, com a nossa necessidade, com a nossa carência espiritual. Feliz de nós se nós conseguimos perceber algo, não pela pessoa que fala, não pela aparência de nada, mas porque nós entendemos a mensagem. Esse pode ser o momento que Jesus está nos chamando a compreender algo da nossa vida, algo da nossa necessidade espiritual, e nos propondo uma renovação, nos propondo um novo caminho. E nós temos que largar algo para seguir esse caminho. É largar a nossa vaidade, a nossa arrogância, largar os nossos interesses imediatistas. Muitas pessoas se privam da vivência e do conhecimento espiritual porque dizem que estão muito ocupadas, porque têm outros deveres, porque precisam descansar. São pessoas que não atendem esse chamado de Jesus. Que possamos nós, então, atender esse chamado que se faz de mil modos. Talvez seja no momento em que nós, ali de forma displicente, sem muito compromisso, abrimos o Evangelho e lemos uma passagem que nos toca profundamente, que desperta ali o nosso interesse em conhecer mais sobre a vida espiritual, sobre as nossas necessidades espirituais, sobre o que é evolução, sobre o que é o espírito, o que é o homem. Quando nós sentirmos essa necessidade de conhecer mais, é um desses chamados de Jesus. Então, se nós atendermos esse chamado, nós poderemos nos tornar discípulos do Mestre. Então, Pedro fez isso. Ele largou as redes dos seus interesses pessoais e imediatistas e seguiu o Mestre. E veja que ele não deixou de ser pescador imediatamente. Ele ainda continuou por algum tempo na sua atividade, enquanto aprendia. Por outras circunstâncias e outros fatores, é que ele vai abandonar a sua atividade profissional. Isso nos mostra que a nossa vida material, ela não é impedimento para as realizações espirituais. Por mais comprometidos, por maiores deveres que nós tenhamos, por mais necessidades que nós possamos dizer que temos de trabalhar ou de cuidar de alguma coisa, há sempre um momento que nós podemos dedicar à vida espiritual. Há sempre um momento que nós podemos tornar a nossa vida uma forma de reverência a Deus, uma forma de busca da espiritualidade. E é isso que devemos fazer, aproveitar enquanto as coisas nos são favoráveis. Porque há dias que nós seremos presos a situações, a deveres, que talvez não teremos essas oportunidades mais. Por isso que devemos, quando o convite nos é feito, aderir, seguir, ir em frente. E Pedro teve outras experiências marcantes com Jesus. Numa certa ocasião, Jesus já tinha sido conhecido pela maioria das pessoas, as pessoas já sabiam que Jesus era alguém diferente, porque ele falava de coisas que pareciam que eles sabiam, mas não entendiam muito bem ainda, e Jesus sabia que falavam já sobre ele. E aí, Jesus perguntou para os discípulos: o que estão dizendo sobre mim? O que dizem que eu sou? E existiam muitas opiniões naquele tempo. Era comum naquele tempo acreditarem que os profetas do passado poderiam voltar, que aqueles homens notáveis que traziam conhecimentos espirituais importantes para o povo judeu, de alguma forma eles voltavam à vida. E aí então eles diziam que o povo estava falando que Jesus poderia ser um dos grandes profetas do passado, Elias, por exemplo. Elias foi um grande profeta do povo hebreu. E Jesus disse que Elias tinha vindo. É aquela passagem muito importante do Evangelho, quando Jesus relaciona a personalidade de Elias com João Batista, atestando a realidade da reencarnação. E aí os discípulos disseram que Jesus poderia ser Elias e talvez até o próprio Moisés, porque também Moisés foi um grande profeta do povo hebreu. E aí Jesus, num certo momento, pergunta para os discípulos assim: e vocês? O que vocês pensam sobre mim? O que vocês acham que eu sou? É quando Pedro, inspiradíssimo, quando ele capta uma intuição profunda que vem a ele, vinda daquela atmosfera espiritual criada por Jesus e pelos auxiliares espirituais de Jesus, espíritos de natureza superior, que ficaram conhecidos de modo genérico como santos espíritos e mais tarde mudaram para Espírito Santo e criaram toda aquela confusão teológica dizendo que era uma parte da divindade. Mas na verdade era uma legião de espíritos auxiliares de Jesus, que estavam presentes a todo momento, às ordens mentais de Jesus, auxiliando, amparando, socorrendo onde fosse necessário. E naquele momento Pedro capta essa inspiração elevadíssima que essas almas elevadíssimas emitiam naquele momento, e ele diz assim: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Naquele momento Pedro tinha já a compreensão de que Jesus era alguém extremamente importante, era alguém fora do comum. E ele, dentro do seu condicionamento religioso da época, da sua compreensão, ele disse que Jesus era o Cristo, era o Filho do Deus vivo, era aquele esperado, o Messias, que por muitas gerações o povo judeu esperava. E ali Jesus bendiz Pedro e diz a ele assim: você é bendito por ter essa compreensão, porque ele tinha percebido que Jesus era algo além de um simples profeta. Ele era algo especial para a humanidade. E ele era bendito porque tinha tido essa compreensão. Mas Jesus diz que ele é bendito também naquele momento, porque ele tem naquele momento uma grande fé. Quando ele pronuncia essas palavras, ele irradia um sentimento de confiança profunda nas leis divinas. Ele irradia um sentimento de confiança profunda no Mestre. Naquele momento, ele tem a fé sólida. É dessa fé que Jesus disse que ergueria a igreja. É da fé das pessoas que começam, à medida que aprendem as questões espirituais, começam a se tornar um grupo coeso, organizado, capaz de propagar essa ideia. Porque a palavra igreja significa isso, uma comunidade, um grupo de pessoas. E não é prédio, não é construção, não é nada disso. Ele diz que ali seria edificado a comunidade daqueles que levariam aquela mensagem positiva para a humanidade. Que ali estaria sendo criada uma organização que tinha por fim levar a renovação à humanidade inteira. A fé de pessoas que começam a compreender as lições espirituais. Mas Pedro não é um espírito totalmente sublimado nessa questão ainda. Ele ainda é uma pessoa que sente muitas dúvidas e muita insegurança. Em um determinado momento, ele vai demonstrar algo completamente diferente disso. Ele vai deixar de ter toda essa fé e vai permitir que a dúvida tome conta da vida dele. É por isso que nós percebemos que não há uma diferença espiritual tão grande daquele Pedro daquele tempo para todos nós. Nós somos pessoas que em determinados momentos somos capazes de ter muita fé em nossa vida. Somos capazes de ter muita confiança. Porque nos empolgamos e percebemos que a vida espiritual é algo real, é algo presente em nossa vida, que a interferência benéfica dos benfeitores espirituais está presente em nossa vida, que Deus é constante em nossa existência, que Jesus vela por nós. Nós temos momentos que nós sentimos essa força, esse entusiasmo que nos faz agir, que nos faz nos dedicar às boas obras, que nos faz sonhar coisas novas e melhores para nós e para o nosso próximo. Nesse momento nós somos benditos como Pedro. Nesse momento nós temos essa força poderosa da fé, que nos pode fazer mover montanhas, montanhas de dificuldades, de obstáculos, de problemas. Mas nós temos os outros momentos, assim como Pedro, em que a fé parece que desaparece, parece que a nossa confiança toda se dilui. São momentos que nós permitimos a dúvida tomar conta da nossa existência. E esses momentos são muito perigosos, como Jesus alertou Pedro, muito próximo dessa situação em que ele demonstrou tão grande fé. Quando Jesus estava preparando Pedro e os demais discípulos para a sua partida, porque Jesus já sabia que havia toda uma trama para aniquilá-lo. Porque naquela época o que se fazia com as pessoas que traziam ideias muito diferentes da que eram aceitas era a morte. E Jesus sabia que a morte dele já vinha sendo tramada pelas pessoas que lhe incomodava, os líderes religiosos que foram ali, aquele fermento que arrebanharam ali também as autoridades contra Jesus e motivou e motivaram através das mentiras, através das fofocas, a opinião geral da população contra Jesus. Então Jesus, sabendo de tudo isso que era tramado contra ele, ele sabia que precisava preparar os discípulos. E ele começa a instruí-los, a dizer que ele passaria, ele, Jesus, por muitas dificuldades, por muita dor, por muito sofrimento. E Pedro tem um momento, é o momento que Jesus vai dizer para ele que ele está sob grande risco. É o momento que ele faz um questionamento muito sério, que nós muitas vezes fazemos em nossa vida. É o momento que nós perguntamos: cadê a justiça de Deus? Porque quando ele ouve Jesus dizendo que ele passaria por tantas dificuldades, Pedro não se conforma que aquele homem bom, maravilhoso, que só trazia o bem, que curava enfermos, que trazia lições inesquecíveis, como ele poderia sofrer? Onde haveria a justiça de Deus? E é aí que Jesus dá uma advertência muito séria a Pedro, né? Quando Pedro faz esse questionamento, onde estará a justiça de Deus se passares por esses sofrimentos? É quando Jesus diz que ele está inspirado pelas legiões de espíritos inferiores que combatiam a missão de Jesus. Espíritos humanos que viveram aqui na Terra, assim como nós, que tinham os seus interesses e que, uma vez desencarnados, queriam continuar comandando a humanidade. Esses espíritos rebelados, Jesus também os tratou com um termo genérico. Chamava-os de Satanás, Se referia a eles como aquela entidade maligna que os judeus acreditavam existir. Jesus disse a Pedro que naquele momento ele estava sob a influência de natureza espiritual muito inferior. Por isso que ele estava permitindo a dúvida no seu coração. Ele que já tinha aprendido tanto com Jesus, não podia permitir a dúvida levá-lo a esse questionamento. E nós somos assim muitas vezes na vida. Nós tivemos todas as demonstrações que a vida espiritual atua por nós. Nós tivemos todos os exemplos de que Deus sempre nos deu o melhor à nossa vida. E há momentos quando nós enfrentamos provas maiores, dificuldades mais desafiadoras, nós perguntamos assim: onde está Deus? Por que Deus não me guardou? Por que Deus não me protegeu? Por que Ele permitiu o sofrimento visitar a minha casa? Por que Ele levou meu filho embora? Por que Ele permitiu que o meu marido fizesse o que ele fez? Por que Deus permitiu que minha esposa agisse como ela agiu? Por que Deus permitiu a doença se instalar no meu coração? São momentos que nós estamos sendo como Pedro, que nós estamos permitindo a dúvida tirar de nós a maior força que nós podemos ter nesse mundo, que é a força da fé, que é a força que nós podemos adquirir dessa confiança de que nós somos bem amparados, bem sustentados. Porque nós somos assim, nós não somos criaturas fracas, nós não somos criaturas incapazes. Todos nós que reencarnamos, estamos agora aqui com um corpo físico, somos espíritos dotados de um grande potencial. Só que nós estamos tão confundidos pelo medo, pela indecisão, pela nossa ignorância, pelos erros do passado, que nós não percebemos essa força poderosa dentro de nós. Porque nós ficamos cheios de receios. Alguém nos fala para fazer algo de bom, nós ficamos achando que vamos encontrar dificuldades. Não, nós temos que nos atirar aquilo que é bom e fazer aquilo que nós tivermos possibilidade de fazer e não ficar medindo, não ficar pensando em dificuldades. E nós tiramos muitas vezes grandes realizações de nossas vidas porque nós permitimos que a dúvida sobre a nossa força interior e sobre esse poder incrível da vida que nos sustenta, que é o poder divino, que ele não atua, que ele não existe. E nós nos sentimos fracos, abatidos, sem força para vencer na vida. Nós somos filhos do Altíssimo. Ninguém veio para esse mundo só para experimentar fracasso, derrota, problema e doença. Nós viemos para cá, sim, para passar por provas e expiações. Viemos para cá para enfrentar doenças desafiadoras. Viemos para cá para ter desafios no lar. Mas não foi só para passar por eles. Foi para vencê-los. Foi para transformar a nossa vida. Foi para produzir algo, apesar de qualquer dificuldade. Nós somos seres, filhos do Criador do Universo. Então nós não podemos ter medo de nada na vida. Não podemos nos sentir frágeis. Porque não é que nós somos autoconfiantes demais. Não é porque nós confiamos demais em nós mesmos. Mas nós confiamos nessa força poderosa que sustenta a vida. A vida no planeta Terra, ela já teve 5 grandes ondas de extinção. De catástrofes, de fenômenos que tentaram arruinar a vida nesse planeta, porque faz parte dessa ordem das leis físicas, criação divina. A humanidade já esteve sob risco inúmeras vezes, mas há uma força imensa que sustenta a vida nesse planeta. A vida, do ponto de vista biológico, ela é contrária a todas as condições físicas e químicas do universo. Mas todas elas se conjugam para permitir a vida pulsante, atuante nesse planeta maravilhoso. Nós, como animais, somos muito frágeis, mas nós temos algo divino que nos faz permanecer nesse planeta e evoluir e transformar e construir civilizações e encontrar solução para as doenças incuráveis. Encontramos soluções para a fome e já encontramos soluções para muitos dos nossos problemas e continuaremos encontrando. Então nós temos que ter mais confiança, mais fé e não permitir que a dúvida nos tire essa certeza de que nós estamos aqui para evoluir e para conquistar o melhor. Naquele momento, quando Pedro permite que a dúvida em Deus tome conta do seu coração, ele se fragiliza profundamente. E por que que fragilizamos a nossa vida com a dúvida? Porque no momento da dúvida, geralmente nós nos sentimos vulneráveis. Geralmente nós nos sentimos como? Como aquele que se encontra abandonado. E quem se encontra sozinho por si mesmo, muitas vezes pensa assim: ou eu me protejo e me defendo a todo custo, mas quando eu estou fechado, eu não consigo mudar nada exterior. Ou eu tenho que contra-atacar para me defender. E é nisso que nós temos criado ao longo de muitas existências, muita dor e sofrimento para o próximo e para nós mesmos. Porque é nessa agressividade que nós queremos tanto defender o que julgamos ser nosso, que nós criamos dissabores, criamos dores, criamos lágrimas que se revertem contra nós. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo volta-se a nós sempre. Mas quando nós somos confiantes de que Deus nos sustenta e de que a sua justiça é implacável e certa, nós nem precisamos nos defender. Porque sabemos que a defesa vem do Altíssimo. Então eu não preciso atacar ninguém, porque eu sei que Deus me protege. Eu não preciso me vingar de ninguém buscando justiça, porque eu sei que uma justiça poderosa já está funcionando em meu favor. Então eu não preciso odiar o meu irmão, eu não preciso atacá-lo. Quando eu tenho essa consciência bem fundamentada dentro de mim, eu consigo seguir o meu caminho em paz, sem gerar dor e sofrimento. Então veja como é importante desenvolvermos a fé. O quanto é importante nós criarmos cada vez mais em nós a fé, a confiança em Deus. Isso é o que mais necessitamos nos nossos dias. E que bênção na doutrina espírita nós temos algo chamado fé raciocinada. Quando vem aquela dor que parece que ela é irreparável, nós sabemos por que ela vem. Não precisamos mais nos conformar apenas com o que nos ensinaram por tantos séculos e com aquilo que nós ensinamos errado por tantos séculos. Ah, foi a vontade de Deus e a vontade de Deus não se questiona. Hoje nós não precisamos falar nem ouvir mais isso, porque nós sabemos que a vontade divina nos permite vir a experiência que nós precisamos, a dor que nós necessitamos para mudar o nosso coração. Nós sabemos que a lei divina de ação e reação nos traz de volta tudo aquilo que nós semeamos no nosso caminho passado, nesta vida e nas vidas passadas. Então, nós sabemos por essa mesma lei que tudo que nós fizermos agora nós vamos colher no futuro. Todo bem, toda generosidade, toda caridade, todo perdão que nós semearmos hoje nos nossos caminhos, nós iremos colher frutos abundantes lá na frente. Porque nós sabemos que a lei de ação e reação é uma realidade na vida do ser humano. Ela de fato existe. Foi tudo bem explicado, bem exemplificado por inúmeras comunicações. E nós, quando até analisamos a nossa própria vida de uma forma mais madura, mais sábia, nós começamos a perceber como tudo tem sido sábio no encaminhamento da nossa vida. Só que para fazer essa leitura, nós precisamos nos despir da nossa vaidade, da nossa pretensão. Precisamos ser verdadeiramente humildes para perceber que já recebemos tudo o que precisamos, que já temos tudo o que necessitamos. Só nos falta hoje encontrar a forma de conjugar tudo isso para sermos felizes. E nós já sabemos como. Jesus deu o ensinamento, Ele deu a indicação. Ele disse que amássemos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É no caminho do amor ao semelhante que nós vamos encontrar a paz que nós buscamos. É no perdão que nós formos capazes de dar àquelas pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos traíram, que nós vamos encontrar a paz. É nessa renúncia da nossa vaidade, da nossa arrogância, e admitir que o outro erra, assim como nós erramos, que nós vamos encontrar a paz. Porque isso é humildade, é ver no outro o que nós somos, é nos reconhecermos irmãos, todos necessitados. E aí nós encontraremos então a solução de quase todos os nossos conflitos e quase todas as nossas dores. Isso tudo é a mensagem poderosa que Jesus ensinou no seu tempo e que vem ao longo dos séculos até os nossos dias. Ela ficou obscurecida por muitos séculos por interesses mesquinhos de homens que não viram nada além do que a posse dos bens materiais, do que o poder terreno. Mas felizmente no século XIX vieram forças poderosas a esse mundo. Espíritos inteligentíssimos começaram a se comunicar na França do século XIX, trazendo ali instruções renovadoras, trazendo novamente a mensagem verdadeira do Cristo para que pudéssemos adquirir um novo roteiro no século XX e no século XXI. Se hoje a humanidade ainda não alcançou essa compreensão maior, é porque essa mensagem ela ainda não chegou a quem precisa chegar. Então todos nós somos hoje convidados a sermos arautos dessa mensagem. Como? Vamos na rua falar de espiritismo? Não. Vamos falar de espiritismo dentro de nós, dentro do nosso coração, e vamos permitir que ele guie os nossos atos, as nossas palavras. E essa será a grande propaganda que faremos desses princípios. Porque as pessoas quererão saber por que nós nos renovamos tanto. Por que nós somos novas pessoas. Por que nós temos força para vencer desafios. E eles irão nos perguntar, no que você crê? E nós diremos, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na justiça divina, eu acredito na lei de ação e reação, e eu acredito que uma força poderosa move a vida. E essa força poderosa, Deus, é que nos sustenta e só nos pede que nos amemos. E nisso nós estaremos sendo parte desse grande processo de transformação no mundo, dessa grande renovação que está se operando no mundo agora. Nós veremos, talvez já velhinhos, bem adiantados, nós veremos as sementes que germinaram, que cresceram, que estarão frutificando de um mundo diferente desse que temos conhecido até hoje. Nós poderemos presenciar essas transformações no mundo, mas para que elas aconteçam, nós precisamos cumprir aquilo que as legiões celestes que acompanharam Jesus na sua encarnação disseram. E tivéssemos boa vontade para com os homens. É isso que nós precisamos nos nossos dias. Boa vontade nas nossas relações, boa vontade no nosso convívio uns com os outros, mais perdão, menos exigência, menos criticidade, menos rigor com o nosso próprio. E como eu estou precisando disso também. E é algo que nós temos que assumir para nós, que nós necessitamos. Não é o nosso próximo, não é o nosso irmão, não é a nossa esposa, não é o nosso marido, não são os nossos filhos. Somos nós que precisamos mudar algo nesse mundo, começando de nós mesmos. Então que Jesus abençoe a todos, ilumine a vida de cada um de vocês, traga muita esperança, muita força, muita fé, e tenham certeza, na oração nós encontramos essa força. Quando a nossa mente, seja angustiada ou com muita alegria, se endereça ao Criador, Ele nos ouve. Nós nos ligamos a Ele e é uma rede intensa de pensamentos, de forças poderosíssimas que agem em todo o universo. E é por isso que quando nós nos entregamos à oração, nós nos sentimos tão fortalecidos. E que possam cultivar todos vocês a oração em seus lares, em suas vidas. E que Deus nos abençoe sempre e muito obrigado a todos. Não deu para falar tudo de Pedro, mas eu vou dar o site ali e vocês poderão conhecer através de outras palestras detalhes da vida dele. Então, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.